Boa tarde, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês sobre o treinamento de obreiros. E nesse treinamento de obreiros, o exemplo que Jesus nos deixou é o melhor exemplo e que nós temos que seguir. Foi o fazer discípulos, como nós já falamos em dois encontros. Hoje eu quero fazer algumas ponderações acerca desse discipulado. Não posso deixar de mencionar a pastora Filadélfia, sua família, porque é uma pastora querida, querida demais. Foi uma bênção na vida de todos que a conheceram e também a nossa oração pelos familiares nesta hora, em nome de Jesus. Com relação ao discipulado, nós temos que lembrar, então, que a condição básica para se tornar um discipulador é ser um discípulo de Jesus. Quem quer exercer autoridade tem que estar debaixo de autoridade. O propósito do discipulador é levar o discípulo a maturidade cristã, para que ele não venha permanecer como criança espiritual. A evidência de quem é discípulo é o temor do Senhor, a presença genuína do caráter de Jesus e os frutos do Espírito, como alegria, amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As qualidades do discípulo e do discipulador são indispensáveis. É obediência. Nós temos carecido muito de obediência. Hoje fiquei sabendo de uma cidade que tem 140 mil habitantes e mais de 300 denominações. Isso porque, em qualquer situação, um líder se levanta, vai embora e leva outros consigo, não sabe obedecer. Me alegro, por ter sido obediente aos meus líderes durante 50 anos, na Igreja Metodista, e quando eu já até nem imaginava mais continuar o pastoreio, como já compartilhei com vocês, não tinha mais vontade por ocasião da morte do meu pai, antes ainda da morte da minha mãe. Acabei conhecendo a igreja do bairro, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e hoje já há 2 anos e 3 meses, 4 meses, estou debaixo de obediência ali. Obediência, submissão e comunhão. O processo do discipulado vai gerar transformação da mente, metanoia, como dizem Romanos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O processo do discipulado saudável gera uma mudança de mente, gera uma vida de comunhão com Deus, um crescimento espiritual, emocional, afetivo, crescimento em todas as áreas. Um sentimento de servo, alguém que coopera com a igreja, coopera com o corpo de Cristo, um aprendizado permanente. Alguns perigos do discipulado é que nós podemos mencionar. Um deles é a manipulação. A manipulação é um processo que acontece, eu já vi acontecer, e acontece onde as pessoas se sentem manipuladas pelo discipulador. Uma dependência emocional também é muito arrasador, horrível. O discipulador deve ser um elemento que motiva, que incentiva, como um professor, como um colaborador, um servo, mas não deve ser aquele que mantém o controle sobre a vida do discípulo. Um outro problema é sobrecarga do discipulador ou do discípulo. Nós não podemos ter sobrecarga, por isso Jesus deixou um exemplo do número de 12. Ele poderia trabalhar pelo mundo inteiro, mas ele preferiu trabalhar com 12 discípulos. Isso não deve ser desconsiderado. Um erro que acontece muito, mais nas igrejas celulares, é a igreja. Perdão, é o discipulador e o discípulo terem uma independência da igreja. Nós somos corpo de Cristo e não devemos caminhar no sentido da independência. Nós temos que trabalhar pela dependência de Deus e dependência uns dos outros pelo amor. A falta de proteção espiritual, falta de gente que esteja intercedendo, é um outro perigo. O não reconhecimento dos limites como discipulador, eu acho que já mencionei, na medida em que o discipulador começa a interferir em questões importantes como namoro, noivado, casamento, isso não pode acontecer. O máximo que o discipulador deve fazer é ensinar a Bíblia, orientar, mas não deve gerar marionetes. Outro perigo é a falta de temor a Deus da parte do discipulador. Vai pegando um para discipular, vai pegando outro, outro, outro, sem medir exatamente o que isso, o cumprimento, né, a extensão do que significa discipular alguém. Quando você vai discipular alguém, isso implica em horas de atenção, de dedicação, de qualificação. Você tem que se preparar, estudar, você tem que dar bom exemplo. Então, discipulado não é um programa solto, não pode ser uma célula solta também. Você tem que verificar, na verdade, o preço que isso significa para a sua vida e por isso. Não discipular um número grande demais de pessoas. Eu quero sugerir no máximo 12. Se você e a sua esposa trabalham juntos, como nós trabalhamos, estão 12 homens, 12 mulheres. Podemos ter aí no máximo 24 pessoas para trabalhar com elas durante 3, 4, anos diretamente. Alguns me perguntam quanto tempo dura. Bom, tem data para começar, mas não tem data para terminar. O que a gente espera é que depois de 3, 4 anos, você tenha uma safra de gente muito mais madura e que esteja apta para dar prosseguimento ao trabalho. Agora, a orientação, a supervisão, o acompanhamento, o amor, esse nunca vai se encerrar. A motivação correta do coração do discipulador é fazer com que o discípulo obedeça o texto da grande comissão de ir fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinar aquilo que deve ser ensinado. Uma motivação que interfere negativamente é discipulado por necessidade de relacionamento. Vou traduzir. O discipulador tem dificuldade em se relacionar. E aos poucos esse projeto vai se estabelecendo na igreja dele. E ele começa então a discipular, mas por necessidade de suprir uma demanda psicológica, uma necessidade de relacionamento. Isso não pode acontecer porque você vai transmitir patologia e não cura. Algumas outras coisas, né? Discipular por curiosidade, discipular por necessidade de exercer poder, discipulado como uma ansiedade em ser aquele com quem se pode contar. Eu sou o líder desse grupo de 12 pessoas ou de 24 pessoas, eu e a minha esposa. Vocês podem contar conosco a tempo e fora de tempo, de dia, de noite, de madrugada. Irmãos, isso não é saudável. O discipulador também precisa dormir, descansar, separar um tempo para oração, para jejum, se tem filhos, gastar tempo com seus filhos. Então, discipulado não é, não pode ser, na verdade, uma necessidade em ser aquele com quem se pode contar. Dois componentes essenciais do discipulado são a morte de si mesmo. Como diz Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a reprodução, ou seja, depois de 3 anos, 4 anos de ensino sistemático, semanal, é fundamental que o discípulo também assuma a grande comissão e vá fazer outros discípulos. E com relação à durabilidade do encontro, pode ser um encontro de 1 hora a 1 hora e meia, no máximo 2 horas de encontro, onde vocês compartilham um texto bíblico, mastigam aquele texto juntos. O discípulo tem oportunidade de perguntar, de interagir e depois vai fazer como o boi faz, vai ruminar aquele ensinamento durante toda uma semana para que ele possa assimilar de fato, observando na vida do discipulador e aprendendo com o texto bíblico. O discipulador então deve amar os discípulos, deve delegar responsabilidades, comece por responsabilidades pequenas, que dizem respeito ao próprio grupo, até chegar o momento onde ele vai assumir o seu grupo. acompanhar o discípulo. Antigamente se falava muito em supervisionar. Eu também usava esse termo, mas essa ideia de supervisão passa um pouco de heroísmo. Alguém que tem uma super visão do discípulo. Então, um melhor termo é acompanhar. Acompanhar, conviver e acompanhar o discípulo no seu crescimento. Os discípulos devem frutificar e, como eu disse, se reunir, se possível, uma vez por semana. Além das atividades da igreja, é claro, para que ele possa visualizar na vida do discipulador o exemplo daquilo que ele está vendo na Bíblia. Essa é uma grande dificuldade, porque nós temos poucos líderes com caráter cristão. Nós temos poucos líderes que estão amadurecendo ao longo dos anos. Por isso temos uma igreja tão frágil, a igreja brasileira. Nós carecemos de líderes cristãos, aliás, carecemos de líderes políticos, líderes em vários setores no Brasil, mas no cristianismo também. E é importante que o discípulo veja que você é alguém, como discipulador, que é cada vez mais é um homem de oração. Cada vez mais é um homem de leitura bíblica, cada vez mais é um homem de santificação, cada vez mais é um homem que tem o fruto do Espírito, homem e mulher, né? Estou dizendo aqui no sentido de ser humano. Cada vez mais está se dirigindo à imagem e semelhança de Jesus, está caminhando para a imagem e semelhança de Jesus. Discipulado é, portanto, uma dedicação, uma entrega da sua vida em tempo, uma dedicação de tempo para com um discípulo. É uma vida de amor e solidariedade juntos para transformar a vida do discípulo também. Do discipulador e do discípulo. É um estilo de vida para ser vivido junto, para ser partilhado. Eu caminho para o encerramento dizendo a vocês: um centro de treinamento de obreiro que nós queremos realizar na nossa igreja. Só pode acontecer se nós abandonarmos a lei do pecado e da morte que entrou através do primeiro Adão e caminharmos em direção à obra do segundo Adão, à vida do segundo Adão, que é Jesus Cristo, traduzindo, caminharmos em direção à santidade, a dependência de Deus, a obra de salvação, a aceitação da pessoa de Jesus, que nos remete ao projeto original de Deus, que nós, em obediência à grande comissão, caminhemos individual e coletivamente os passos de Jesus no estabelecimento do seu reino. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Lá o texto diz: vos santifique em tudo, mas aqui fica a minha oração, que o Deus de paz nos santifique em tudo e todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que nos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Então é importante que isso aconteça, é importante que nós caminhemos para o mais alto ideal, que é a santidade, que é a reprodução da vida de Jesus, é claro, cada um com a sua característica de pessoa, sua particularidade, a sua pessoalidade, mas tendo como ideal a vida de Jesus, é o que a gente chama de cristocentrismo. Dessa forma, ser discípulo de Jesus é receber a natureza e a mente de Cristo. Não é um programa de uma igreja carismática ou pentecostal, não. Discipulado é o modelo de vida que Jesus deixou para nós, para que nós vivêssemos como ele viveu. É o estudo da Bíblia aplicado ao estudo da vida concreta em convivência, discipulador e discípulo. Finalizo dizendo: discipulado é a restauração da imagem e da semelhança com Deus. Discipulado é caminho de santidade em direção à busca da perfeição. É claro que nós só alcançaremos essa perfeição na glória, mas enquanto isso, temos que buscar essa perfeição aqui, essa perfeição que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Discipulado é reconhecer Jesus como o único caminho para a salvação. É confiança no caráter de Deus. É o estudo da Bíblia, repito, aplicado à dinâmica da vida, numa relação saudável, numa convivência saudável. Não é um programa de estudo bíblico. Isso a gente faz na escola dominical. Isso a gente faz em projetos da educação cristã. Não. Discipulado é um projeto de vida em comum para que todos se tornem na igreja discípulos e depois discipuladores. É um projeto de longo prazo que só vai se encerrar na eternidade. Que essa terceira unidade colabore com você, ouça devagar, ouça duas vezes, três. Vá lá no blog Margarete, Sérgio e Margarete Lavoura. O blog se chama Logos. É o nosso blog oficial, Logos. Essa palavra é a palavra que está lá em João. No princípio era o verbo. É péssima essa tradução de verbo, tá bem? Então você que está fazendo esse curso via WhatsApp, não é que é ruim, é péssima. Não tem nada a ver com o que nós conhecemos em português como verbo. Não adianta tentar arrumar. É verbo porque declina. Não, é péssima. A tradução é péssima, porque logos mais do que uma palavra, uma palavra no grego. Logos era um princípio já conhecido por João. Por isso ele diz: no princípio era o Logos. Era a razão absoluta de Deus. Era a palavra criadora de Deus. E aí outro dia a gente faz um estudo sobre Logos. Mas o blog é Logos. Sérgio e Margarete Lavoura. E você vai poder ouvir esse estudo de novo. Estude várias vezes. Você, pastor da nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira do Campo em Atibaia, Você de outras denominações, pastor de outras denominações irmãs, você que é presbítero, é diácono, é um oficial da igreja, ouça várias vezes, se quiser, interaja conosco, porque Deus me deu a graça de me converter e ser discipulado imediatamente na semana seguinte. Pelo pastor Demóstenes, que trabalha hoje, se não me engano, na cidade de Poá. Ele foi nomeado. Então, fale conosco. Depois tive outros discipuladores maravilhosos. E ainda tenho esses discipuladores que podem me aconselhar. E agora tenho tido também na pessoa do presidente da igreja, o pastor Zacarias Bernardes Félix, um discipulador também nesse momento que tem acompanhado e ministrado vida cristã em convivência, em relacionamento. Então, ouça várias vezes, reflita várias vezes. Esse é o terceiro sábado, então você procura lá. É, o primeiro sábado, o segundo sábado, o terceiro sábado, e faça esse curso via WhatsApp ou via outro instrumento online que nós colocarmos, ainda estamos estudando. Depois, se você é da nossa denominação, venha fazer aqui na sede. Porque nós faremos esse curso, mais esse tempo de preparação, mas é fundamental que a vida de discipulado marque a trajetória de toda a Igreja de Jesus e se espalhe por toda a igreja. Não é um programinha novo, não é uma modinha. Preste atenção. É aquilo que Jesus fez. E outra observação, olhe para o que Jesus fez. O que Jesus fez é o que nós temos que fazer. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Encerro hoje, que foi mais longo, deixando alguns exemplos. Moisés e Josué, Elias. E Eliseu, e mesmo Paulo com Timóteo, Paulo e Silas, pessoas para quem você transmite um modo de ser e de viver. E o melhor exemplo, Jesus e os seus discípulos, onde Jesus deixou esse modelo. O discipulado também. Não é uma novidade que Jesus implantou. Na Grécia antiga, pelo menos 6 a 7 séculos antes, já havia a mesma metodologia. O que Jesus fez foi dar plenitude ao projeto, foi levar a cabo, levar ao modo perfeito de se conceber. E de se fazer porque ele era o Logos, ele era a razão criadora de todo o universo, ele era a palavra ordenadora, criadora de todo o universo. E como ele era e é tudo isso, ele está pronto lá na Bíblia para ministrar na sua vida e te abençoar, para que nós preparemos muitos líderes. E façamos uma grande expansão até a volta de Jesus. Uma expansão não só numérica, uma expansão com a qualidade da vida de Jesus. E isso deve nos acompanhar, toda a nossa vida. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém.